vezes você me ligando, querendo me ver outra vez, sentindo saudade aqui do ex. Esse filme eu não quero replay. Cansei da mesmice da gente brigando com a todo casal. Pra você era tudo normal, pra mim não era nada legal. Larguei os amigos, mudei minha vida, deixei de passar um Natal com a família. E você, como tá? Tá na mesma rotina, enchendo a cara. Choperia Marcelo, São Luís do Maranhão. Meuscds.com. Cansei da mesmice da gente brigando com a todo casal. Pra você era tudo normal, pra mim não era nada legal. Larguei os amigos, mudei minha vida, deixei de passar um Natal com a família. E você, como tá? Tá na mesma rotina, enchendo a cara. Apaixonado.